Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro nas coisas que eu tive que passar. O deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. O meu Deus é forte, temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as minhas inimigas pra me resgatar. O meu Deus resgata o soldado ferido. Teu grande amor infinito, ele é especialista em curar. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou.